Maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui vai mais uma vez para a paisagem mais conhecida da fronteira, as maravilhosas Cataratas do Iguaçu, com um convite aí mais do que especial, né? Inove nas formas de conhecer as cataratas. É sério, viu? Não faça só o passeio da trilha, não. Por exemplo, se você já conhece o lado brasileiro, vá até o lado argentino. Se já conhece os dois parques, pega aí uma graninha, parcele, sei lá, né, e faça um passeio de barco, uma experiência realmente inesquecível. E olha, não é um gasto isso, tá? É um investimento. Já fez o passeio de barco? Pega ali uma graninha guardada, faça um passeio de helicóptero. Nesta semana tivemos aí até um passeio noturno, né? Um passeio ciclístico noturno ali na lua cheia no Parque Nacional do Iguaçu. No lado argentino, a cada mês também sempre tem visitas à noite. Enfim, explore aí as diferentes possibilidades que as Cataratas do Iguaçu, a paisagem que é visitada por estrangeiros de todo o mundo, oferecem aqui no nosso quintal de casa. Parque Nacional do Iguaçu, que foi visitado no primeiro quadrimestre do ano 605.208 vezes, crescimento de 14,12% na comparação com as visitas do mesmo período do ano passado. Enfim, vá uma, vá muitas vezes às Cataratas do Iguaçu, seja em época de cheia, seca, em época de vazão normal, no início da manhã, com a luz do fim da tarde, sol forte, tempo nublado, enfim, viva essa paisagem que afinal é nossa e é o nosso destaque de hoje, nossa maravilha daqui. Transamérica.